96.2 FM, la radio qui vous aime. Ai, quem será essa mulher que me diz adeus tão longe? Ai, quem será essa mulher que me persegue com firmeza? Meu coração bate cada vez mais forte, é o meu amor do sol, é linda e é portuguesa. Bate cada vez mais forte, é o meu amor de sorte, é linda e é portuguesa. Olá, olá, olá, linda portuguesa. Olá, olá, olá, meu amor fatal. Olá, olá, olá, linda portuguesa. Tu és de certeza o meu ideal. Olá, olá, olá, meu amor primeiro. Olá, olá, olá, meu coração chora. Baby, vão todos à Romaria, neste cantinho da beira, vão todos à Romaria. Salta lá Maria para o meio da roda, tira a chinela, porque se soltam fora, no meio da roda se sai a rodar, não há como eles na roda dançar. Salta lá Maria para o meio da roda, tira a chinela, porque se soltam fora, no meio da roda se sai a rodar, não há como eles na roda dançar. Convidaram-me ainda há pouco para a festa portuguesa. Convidaram-me ainda há pouco para a festa portuguesa. Não há gente como a gente, boa gente com certeza. Não há gente como a gente, boa gente com certeza. Salta a sardinha na brasa, as febras e o carapau. Salta a sardinha na brasa, as febras e o carapau. A seguir vem a Maria, com o seu rico bacalhau. A seguir vem a Maria, com o seu rico bacalhau. Sem amor ao fim. Opa!

esta vida eu só tive amor desfeito. Me entreguei e sempre dei tudo de mim. Agora sou eu que me entrego a ti para me fazeres feliz. Ficamos entrados montes com quem? Com a jovem artista Sónia Flávia. Sou transmontana, orgulho a ela, muito orgulho. Eu sou uma mulher transmontana que tem sempre aquela chama em Portugal. No meu triste fado.

pedaço que quero provar. Todo o tempo do mundo é pouco para contigo ficar. Não há rosas sem espinhos, não há sonhos definidos, só há um sentimento mais puro e sincero que eu tenho por ti. Não há rosas sem espinhos, não há sonhos definidos, só há um sentimento mais puro e sincero que eu tenho por ti. Só há um sentimento mais puro e sincero que eu tenho por ti. Hoje em 48 minutos, vamos lá continuar com boa música, boa disposição. Quem me mete? Mais um mix de quem? Do Tony Careira. Foi ela, foi ela. Quem me deixou? Sabor e traição. Quem me deu tom? Saudades de Portugal. E mais, isto tudo para Manuela, que tinha prometido a semana passada que ela estava de parabéns. Quem me deixou louco? Mais tarde que nunca, não é assim que se diz? Então vamos lá. É quem tudo tem, nela confiava. E se ela não estava, nunca enganei. Só que ela não era quem eu pensava ser. Bastou eu estar longe para que ela se fosse sem nada dizer. Tudo foi diferente. Bastou estar distante que ela num instante foi uma serpente. Não sei se lhe conto, não sei se lhe diga que me aconteceu quando os olhos meus viram sua amiga. Que fiquei perdido e a troquei por ela, mas meu coração foi se apaixonar pela amiga dela. Não sei se lhe esconda segredo tão louco que os dois corações que ela gosta mais gostam um do outro. Não é deste jeito,

ser com jeito, foi me conquistando. Mantê de volta, entrei de cabeça. Meu coração está me dominando. E nessa máfia do amor, pula agora. Eu já entrei, não quero sair de fora. É um labirinto que não tem saída. Você é vício, é a minha vida. Amor mafioso, eu me envolvi. Foi fácil de entrar, é difícil sair. Assim eu te amo, é tão vicioso. Eu estou vivendo esse amor mafioso. Amor mafioso, eu me envolvi. Foi fácil de entrar, é difícil sair. Assim eu te amo, é tão vicioso. Eu estou vivendo esse amor mafioso. Amor mafioso, eu me envolvi. Foi fácil de entrar, é difícil sair. Assim eu te amo, é tão vicioso. Eu estou vivendo esse amor mafioso. Amor mafioso, eu me envolvi. Foi fácil de entrar, é difícil sair. Assim eu te amo, é tão vicioso. Eu estou vivendo esse amor mafioso. Amor mafioso, eu me envolvi. Foi fácil de entrar, é difícil sair. Assim eu te amo, é tão vicioso. Eu estou vivendo esse amor mafioso. Amor mafioso, eu me envolvi. Seguimos agora com o último trabalho de Cris Ribeiro, Linda Morena, e foi pedido do meu amigo Jerome para sua mãe, sem esquecer o animador. Obrigado a ti, Jerome. Com os beijos que me deste, Linda Morena, Morena Linda, oh, a velhinha do rio, pertinho do mar, tenho lá meu amor, não posso deixar. A velhinha do rio, pertinho do mar, tenho lá meu amor, comigo é tuga, e não pares de dançar. Lula, lula, lula.

Souvent nous prend pour des sauvages, mais on est fiers que tout le monde dise et qu'on va venir et faire que esta frase aos meus amigos e ouvi-la nunca se canse e toda a gente agora diz e qu'on va venir et faire que. Vamos lá com Carlos Pires, A Minha Aldeia. E foi pedido da minha amiga Glória Animadora, que está de volta. Sim, sim, está de volta. E podem encontrar a partir das 14 horas até 16 horas com a emissão A Música da Glória. E com a receita habitual: eu ainda pedi a receita, ela não me quis dizer, diz que era surpresa. O que me viste crescer? Então já sabem, a partir das 14 horas às 16 horas, A Música da Glória. Pois hoje eu aqui estou, para muito te agradecer. Para muito te agradecerem, que és uma terra tão boa. Também quero agradecer o lindo lugar da Lagoa. Terra, com um grande desabate, também tenho o prazer de ser da cidade de Fato. Mais bonita que temos no nosso Minho. Sou da cidade de Fato, cidade de muito rir. Sou da cidade de Fato, cidade de muito rir. Se me quiseres convidarem, perguntai pelo Carlos Pires. Perguntai pelo Carlos Pires, que a minha vida é boa. Perguntai pelo Carlos Pires, que a minha vida é boa. Sou da cidade de Fato e do lugar da Lagoa. E do lugar da Lagoa, como se canta e é assim. E do lugar da Lagoa, como se canta e é assim. Que é uma terra tão bonita, mas que belo jardim. Para todos boa noite, com amor e com carinho. Deixo aqui um abraço e também o meu beijinho, pois não se esqueça. esqueçam que Fafri é sala de visitas do Minho. Pois não se esqueçam que Fafri é sala de visitas do Minho. Até 9 minutos e chega o momento de me despedir de vocês. E pois é, Portugal em Festa acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até ao meio-dia. Comigo sair 9, 10 da noite, não... Com a melhor música portuguesa e nem só. Bonitas, para todas as idades, para todos os gostos. E beber, prometo, vai ser uma noite. E pois é, Portugal em Festa estava hoje de parabéns, pois faz hoje 6 anos, foi junto de 6 anos que está Portugal em Festa existe na Rádio Arconciel. O tempo passa e uma pessoa não dá conta. Então damos encontro quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Daqui lá, portas bem, podem encontrar de volta a minha amiga Glória, animadora, com a emissão A Música da Glória. E amanhã de manhã, o meu amigo Asmiro, com Voz de Portugal. Daqui lá, portas bem, tudo bom, cuida de vocês e até para a semana. Comigo sair 9. Tchau, tchau. Noite, não quero saber. Palavras bonitas nós vamos trocar. Brindar e beber, prometo, vai ser uma noite louca, nós dois a curtir. A festa começa, bora, vamos nessa. La FM en couleur. Os fantasmas que sugam os recursos do povo, os concursos simulados para favorecer amigos, os cartéis que enriquecem a custa do sofrimento do povo, isto tem de acabar. Os moçambicanos a aplaudirem a promessa de combate à corrupção deixada pelo novo presidente, Daniel Chapo. Na cerimónia de posse também discursou o agora ex-presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu unidade em torno do novo chefe de Estado. O meu apelo a todo o povo moçambicano é para que nos unamos à volta do nosso presidente e do seu programa. O nosso país precisa dessa conjugação de esforços. O nosso país precisa de saber encontrar a diferença. Um motivo de orgulho. Aquilo que nos une é certamente...